chamando a pra pra pra, que a sua gongo na base de um jazz me dá que eu espanco. Pode deixar que aqui não entra o songomongo. Pronto, tá armado, e o plano é seguir na meta, esquecendo as pela saco. Hoje em dia o que mais tem é nego incomodado. Só se chega onde estamos, com foco e trabalho. É foda, na nossa idade contar os cascalhos. Tô seguindo rumo ao que foi sonhado, registrado, fato consumado. Consumindo o suprassumo do estoque pra manter o motor ligado. É que cê só me quer bem quando te convém, quando alguém tem. Tá me tirando de idiota. É foda, é que cê só me quer bem quando te convém, quando alguém tem. Tá me tirando de idiota. É foda. Quem que vai dizer o que eu devo fazer ou não? Não me importa então. Pra mim só um sincero, foda-se. Quem é o melhor, quem é o herói, quantos te salvarão? Ainda continuo no reino do foda-se. Se olhar pra mim, foda-se. Isso é um drink, sim, foda-se. Vocês querem alguma mudança, então mova-se. Ou então foda-se. Vocês querem medalha de honra sem ter mérito. Eu já entendi o critério. Quando eu falei que eu ia dar trabalho, eu tava falando sério. Mas aí, isso nem se trata de mim. Tem muitos que dariam tudo pra tá aqui. Então assim, cê nem vai pegar tudo que eu vou dizer aqui, enfim. Mas aí qualquer coisa volta pra essa parte quando chegar no fim. Ah. Ninguém aqui quer dividir nada. Concreto vale mais que abstrato, tem alguma coisa errada. A palavra poder e poder das palavras vai te parecer magia, mas essa é justamente a mágica. Cê quer um VIP? Pra tu só hip, prepara o mix. Não aguento ver essas bitches. Cê quer um VIP? Pra tu só hip, prepara o mix. Não aguento ver essas bitches. Então eu fiz um hit. É que cê só me quer bem quando te convém, quando alguém tem. Tá me tirando de idiota. É foda, é que cê só me quer bem quando te convém, quando alguém tem. Tá me tirando de idiota. É foda.